estava acompanhando a oração da manhã desde o comecinho e vi, inclusive, a sua primeira palavra, que São José é justo, porque, repete para nós, exatamente a palavra, eu não me lembro, mas que São José, ele é justo porque ele se adequou, não é? Ele se ajustou. Se ajustou. Você disse, ele se ajustou. Tomou a forma da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Ele se ajustou à vontade de Deus. À vontade de Deus. E você dizia, isto só se consegue mesmo pelo Espírito Santo. São José é justo, ele foi justo. O Evangelho o chama de justo. Primeira vez que fala de José, diz, ele era um homem justo. Por quê? Porque ele se ajustou à vontade de Deus. Foi aquele que mais perfeitamente, depois de Maria, a se ajustar perfeitamente à vontade de Deus. Interessante que aquele termo que nós usamos normalmente, que São José era carpinteiro, naquele livro da vida de Jesus, do Alexander Meehan, nós temos falado muito a respeito dele, atualmente é o melhor livro a respeito da vida de Jesus. Aquele sacerdote russo da Igreja Oriental, Alexander Meehan, ele diz uma coisa muito interessante, que pesquisando na língua deles, nos costumes deles, o que eles chamavam de carpinteiro, não é o nosso carpinteiro de hoje, que trabalha com madeira. Que o carpinteiro era um construtor de casa. Era um construtor de casa. E para construir a casa, ia pedra, porque naquele tempo eles não trabalhavam com tijolo. Na Judeia não trabalhavam com tijolo. Trabalhavam com pedra. Ia pedra e madeira. Ia pedra e madeira. E em geral, o construtor da casa construía não apenas a casa, mas também os utensílios que eram feitos de madeira. Daí ele fazia a casa todinha. Então ele explica, São José era pedreiro, ele era construtor, ele era construtor. E o que ele fazia normalmente no dia a dia como construtor, ajustando as peças, porque também na questão de construir com pedras, construir com tijolo é fácil, porque os tijolos são todos iguaizinhos. Até o pedreiro não vai construir uma casa com tijolos diferentes. Um tijolo grande, um tijolo pequeno, tamanhos diferentes. Não, o tijolo já é tamanho padrão. Tanto no comprimento como na largura, o tijolo é perfeitamente igual. A pedra não. A pedra era tirada de onde eles podiam tirar. Então, o que o pedreiro fazia o dia inteiro era ir ajustando pedra sobre pedra, colocando ali a argamassa entre uma pedra e outra, mas ajustando, ajustando, ajustando. Aquelas partes que deviam ser feitas de madeira, ele ajustava a madeira à pedra. Ele ajustava a madeira à pedra. E a pedra à madeira para ir construindo a casa. O que ele fazia no dia a dia como profissão, ele fez na vida. Repete comigo, José, o esposo de Maria, foi justo, é um homem justo, porque foi aquele entre nós que mais se ajustou à vontade de Deus. Senhor, eu quero ser. Nós dizemos homem, você mulher, diz mulher, nós queremos ser um homem justo. Ajustando a nossa vida, Senhor. Eu quero ser um homem justo. Ajustando a minha vida, Senhor. No dia a dia, a tua vontade. Eu quero, Senhor, como um pedreiro, como um construtor, dia a dia, continuamente, ir ajustando a minha vontade à tua vontade, ajustando a minha vida à tua vontade, até que eu esteja completamente ajustado à tua vontade. Assim eu serei justo. Gente, é o trabalho de uma vida inteira. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Ele só parou de trabalhar quando ele teve o primeiro infarte dele. Daí ele não pôde voltar a trabalhar. Devia ter que ficar de cama um tempo. Foi muito forte o infarte dele. O pai era forte. E claro, quando um infarte pega uma pessoa forte, é forte também. Daí ele teve que parar. Passou um tempo, quando estava melhorando, estava querendo voltar a trabalhar, teve o segundo, daí faleceu. Mas a vida inteira dele, ele trabalhou como pedreiro. A vida dele era ajustar tijolo sobre tijolo. A nossa vida vai ser a nossa vida inteirinha assim. A nossa vida vai ser a nossa vida inteirinha assim. Mas essa é a nossa meta. De todos nós. Mas deixa eu dizer, principalmente nós homens somos chamados a ajustar as nossas vidas à vontade de Deus. E por que que eu digo principalmente nós homens? Vocês mulheres têm uma vantagem sobre nós. Vocês são muito mais levadas pelo sentimento, e isso não é desvantagem, isso é até vantagem. Os sentimentos ajudam, vocês são muito mais levadas pelos sentimentos do que nós. Nós somos muito levados pela razão, pelo raciocínio, e daí pela vontade. E como infelizmente, nós homens, desde menininhos, já fomos sendo desajustados da vontade de Deus, especialmente numa coisa muito importante, que foi a nossa virilidade, a nossa sexualidade masculina. Desde menininhos nós já fomos desviados. Quero explicar bem explicadinho, porque nós já começamos a aprender coisas erradas na questão de sexo quando éramos menininhos. Os nossos colegas maiores já nos iam ensinando, mas ensinando da maneira da rua, de maneira maliciosa e de maneira suja. E nós fomos aprendendo não somente a conhecer, mas a fazer as coisas erradas na sexualidade. E já começamos a nos desajustar da vontade de Deus desde pequenos. Parece que não é nada, mas foi um plano covarde, sujo do inimigo sobre nós que somos homens, feito propositadamente. E sabe por quê? Nós não somos superiores a vocês, não somos, a vocês mulheres. Mas veja, cabeça é cabeça e coração é coração. A cabeça tem que ficar em cima, mesmo que a cabeça da gente seja uma moringa, desculpe explicar assim, mas ela tem que ficar em cima. O coração já está dentro do tórax, protegidinho. O coração é muito importante. A própria cabeça depende do coração, mas o coração vai defendido, a cabeça não. E a cabeça que está constantemente exposta a tudo. Tanto assim que você vai passar num buraco, você vai pela cabeça. E explicam, e alguma experiência acho que todos nós já fizemos, por onde passa a cabeça, passa o corpo inteiro, mesmo que seja difícil ou apertado, mas que passa, passa. Assim também a criança, né? A criança quando nasce, se passou a cabeça, o restante passa, em qualquer situação. Por isso a nossa cabeça vai na frente. O homem foi feito para ser cabeça, você mulher foi feita para ser o coração. E como cabeça, nós temos que estar à frente. E é uma coisa muito importante, o homem foi feito para ser a cabeça do lar, a cabeça da família. Ele foi feito para ser chefe, não no sentido de ser o mandão, mas é preciso um chefe, é preciso alguém que mande. Até no meio da criançada, numa brincadeira que eles organizam, se não tem alguém que chefia a brincadeira, é só desordem, a criançada só briga. Diferente quando aparece um líderzinho no meio deles, que comanda a brincadeira, sai tudo bem. No serviço é assim, na escola, se num trabalho que a gente faz, trabalho de escola, se não tem alguém que comanda, só sai desordem e ninguém aproveita nada. É preciso que surja um que comande. Gente, no lar, na família, é a mesma coisa. E Deus constituiu justamente o homem para ser o comandante. O homem foi feito para ser cabeça. E justamente para estragar a coisa mais rica, a coisa mais linda que nós temos, que é a nossa família, o inimigo já começou a atingir-nos desde a nossa infância, desajustando-nos da vontade de Deus. E veja bem, numa coisa importantíssima que atinge a nossa virilidade, o nosso ser de homem. Nós somos diferentes das mulheres, principalmente na sexualidade, claro. Depois daí, nós somos mais da razão, elas mais do sentimento. Daí vem as outras diferenças. Mas a principal é essa: nós somos homem e vocês são mulheres, nós somos masculino e vocês são femininas. É na nossa sexualidade. E o inimigo quis sujar logo, covardemente, a nossa sexualidade. Então nós já fomos criados desviando-nos da vontade de Deus. Como se a gente saísse assim pela tangente e fosse cada vez mais se desviando. Quando você faz um traço, se você desvia aquele traço, na medida que você vai indo para frente, o desvio vai aumentando. Estão duas linhas aqui, uma ao lado da outra. Se nessa aqui você dá uma desviadinha, de nada, uma coisinha de nada. Aqui, uma desviadinha. Mas quanto mais você sobe com esta linha, o desvio vai aumentando. Quando você vê, está um aqui, outro está lá. Totalmente longe uma da outra. Foi assim que aconteceu conosco. É por isso que nós homens especialmente, e daí vocês mulheres precisam nos ajudar, e ajudar muito. Nós homens precisamos, como José, viver a nossa vida inteira como um bom pedreiro, que trabalha da manhã à noite. Você vê o pedreiro começa a trabalhar bem cedinho. Os nossos pedreiros aqui começam a virar massa às 6:30, para que quando os outros chegam às 7 horas, já tenha a massa pronta. Nós precisamos da manhã à noite. Nós precisamos fazer esse trabalho duro de reajustar a nossa vida. E veja, a partir da nossa sexualidade. Eu não estou aqui querendo dizer que a sexualidade seja a coisa mais importante da vida, porque não é mesmo, não é. Mas a realidade foi essa. O sujo, eu vou além do padre Léo, o padre Léo chama de encardido, né? Eu vou mais fundo ainda. O sujo, o covarde, fez questão de desviar-nos de Deus, de desviar-nos da vontade de Deus, de desviar-nos do plano que Deus fez, de desviar-nos daquilo que nós somos, gente, desde pequenininhos, na nossa sexualidade. Muito menininho, com 2 anos, já começou a aprender as coisas erradas de sexualidade, verdade ou não é? Muito menininho, com 2 anos, e a gente talvez aprendeu errado antes ainda, só que a gente não lembra, infelizmente. Deixa eu contar rapidinho, só para dizer que todos nós entramos nessa mesma enroscada. Eu era menino, pequenininho. Vim para São Paulo com 2 anos. Daí meus pais tiveram que morar num porão. Eu contei bastante disso na quinta-feira, na palestra. Porque eles vieram sem nada para São Paulo. Papai veio para trabalhar como pedreiro, porque no interior, pedreiro não dá, ainda mais morando na roça. Ele veio para São Paulo para poder trabalhar na profissão dele. E daí fomos morar num porão. E claro, você já imagina, as outras pessoas ali que moravam em porões próximos, o ambiente que era. Eu me lembro que havia um cortiço ali, ligado à minha casa, onde as meninas todas, se já não eram prostitutas, estavam se prostituindo. E eu, menininho, de 2 para 3 anos, ia brincar, claro, no quintal que tinha ali. E aquelas meninas e moças já, não eram mais meninas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 anos, faziam todas as brincadeiras erradas. E nem era homem, era mulher. A partir de brincar de médico, você já entendeu tudo? Todas as outras brincadeiras. Com o menininho que era eu, de 2 para 3 anos. Por que, que eu estou contando isso? Porque todos nós homens fomos vítimas. E começamos muito cedo. Quem nos preserva é Deus, gente. E nós homens especialmente, somos preservados é por Deus. Vocês mulheres deveriam ter uma piedade muito grande de nós homens. Não piedade no sentido de menosprezo, não. De ver que no plano sujo do inimigo, ele nos desfeiteou, ele nos estragou desde pequenos. Se não fosse Deus me salvar. Porque já aquele bairro já era um bairro, era o bairro do samba em São Paulo, né? Eu morava muito perto da Praça da Banana, de onde saíam todos os blocos de carnaval naquele tempo. E desde cedinho, de 2 para 3 anos, eu já estava na dança da vida. Quase não há homem que não passou, infelizmente, por essa experiência tão cedo. Agora, isso não é para nos fazer de coitadinhos, pelo contrário. É o contrário. Por isso, nós homens, precisamos saber disso, que nós fomos desviados desde pequenos, fomos desajustados, o inimigo fez questão de ir nos desajustando, desajustando, desajustando, nos desviando cada vez mais da vontade de Deus, desde pequenos. É por isso que nós temos que agora caprichar, gente, e aí está justamente São José, aí está o José esposo de Maria, já está o José escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. E bonita essa expressão, adotivo. A gente despreza muito a situação de filho adotivo, com muita frequência, o que é um mal, né? É uma tentação. O filho, pelo fato de ser adotivo, ele se sente diminuído. Mas só que aí foi o contrário, não é que Jesus foi filho adotivo de José. Não, José foi escolhido para ser pai adotivo de Jesus. Foi o pai eterno, foi o pai de Jesus, que escolheu José para ser pai adotivo de Jesus. No lugar dele, que José o adotasse. E José o adotou. Ele assumiu a posição de ser pai por adoção, por escolha, portanto, por escolha de Deus e por acolhimento dele, de Jesus. Esse José foi escolhido para isso, porque ele já vinha a vida inteira dele se ajustando à vontade de Deus. Uma outra coisa é essa: nós com muita frequência imaginamos São José como um velhinho que já se casou com Nossa Senhora depois de muitos anos, ou porque ficou solteirão, ou porque foi viúvo, e então já velhinho, de barba, cabelos brancos, barba branca, daí ele se casou com Nossa Senhora. Até se imagina num sentido de preservar a pureza de Maria. Nada disso. Bem ao contrário, o próprio Evangelho nos mostra que quando o anjo se apresenta a Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, ela estava casada com José, mas naquela forma de casamento que eles têm em dois tempos. No primeiro momento eles se casam mesmo, é casamento. O noivado para eles não é noivado, é casamento já. Só que um continua morando na própria casa, mas já são compromissados, já são casados. Daí a moça fica fazendo seu enxoval e preparando tudo na casa dos pais dela, e o rapaz na casa dos pais dele vai preparando tudo a partir da casa, vai preparando tudo até que chega o dia que ele vai buscar a sua esposa. E é uma segunda festa de casamento, onde ele então leva a sua esposa para a casa. Eles estavam nesse tempo entre o casamento, primeiro, e o segundo momento. José ainda não tinha ido buscar lá na casa dela. Ele estava preparando a casa. Foi em tempo de construção, em que ele estava construindo a casa onde ele ia morar com Maria, que o anjo apareceu. E aí começou todo o mistério lindo da encarnação. Por que o pai escolheu José nessa idade? Na idade em que todos os rapazes se casavam. Porque ele já vinha, veja bem, na sua juventude, ajustando a própria vontade à vontade de Deus. A partir, gente, da sua sexualidade. A partir da sua sexualidade. E é o que nós todos temos que fazer. Você, rapaz, não espere chegar a ser casado. Não espere você chegar aos 30, 35, 40 anos para ajustar a sua vida. Porque muito rapaz pensa assim: bom, eu posso viver a minha vida, vou viver todas as experiências, preciso conhecer, eu preciso experimentar antes tudo, até mesmo uma falsa ideia, tenho que experimentar para depois poder viver a minha vida de casado. Eu tenho que experimentar antes com outras mulheres, com as prostitutas, com meninas, para depois saber como é e saber fazer e saber me ajustar como casado. Está totalmente errado, totalmente errado. Porque o que a gente aprende totalmente errado, aprende na base da rua, na base da bandalheira, me desculpe, de forma deformada. E veja bem, não dá para aplicar depois no lar, não dá para aplicar depois no casamento, não dá para aplicar mais depois com a sua esposa, com aquela que vai ser mãe dos seus filhos, aquilo que foi aprendido com prostitutas, aquilo que foi aprendido com mulheres de programa, com meninas de programa. Não dá, não se ajusta. Nem as experiências mal vividas entre rapaz e moça, as escondidas, nos escurinhos dos carros, essa experiência de sexualidade não dá para ser levada no casamento, não dá. Porque não é a maneira correta, não é a maneira certa. É uma maneira desajustada. Então, na verdade, não adianta nada. Ao contrário, nós homens, desde a nossa juventude, desde que a gente acorda para Deus, eu tive essa graça de acordar cedo. Quando eu fui para o seminário, porque além de ter vivido essa experiência desde menininho, quando mamãe ficou doente e sofreu do pulmão, nós fomos para um bairro mais afastado. Como Deus me preservou, meu Deus do céu. Porque ao redor da nossa casa havia uma porção de mulheres que eram prostitutas na cidade e moravam ali. Ao redor da nossa casa. Vizinha da nossa casa, eu me lembro bem, uma mulher que até morreu com doença venérea, que ela acabou pegando contágio no seu trabalho, como ela chama. Como foi dolorosa a morte daquela mulher. Como nós vizinhos ali, foi que ajudamos a ela, porque na hora que ela caiu doente, ninguém mais se incomodou com ela, nem os homens que viviam com ela, muito menos os gigolôs que davam trabalho para ela. Foram os vizinhos ali. Eu vivi nesse ambiente. Mesmo quando eu fui para o colégio, eu estudei lá nos Campos Elísios, que bem antigamente era um bairro muito nobre, mas que naquela época, já quando era menino, era o bairro da prostituição em São Paulo. Quem se lembra da antiga rodoviária, ali perto da estação, entre a Estação da Luz e a Estação da Sorocabana, aquela região, a Santa Ifigênia, todo mundo conhece a Santa Ifigênia em São Paulo, quem é de São Paulo. Foi ali que eu estudei. Deus me preservou demais, mas é claro, todo esse ambiente fez efeito. Graças a Deus, quando eu fui para o seminário, encontrei um diretor, a quem, felizmente, por graça de Deus, eu abri o coração e contei tudo para ele. E disse: eu quero ser padre. Mas na minha vida aconteceu isso, e acontece isso, eu tenho essa dificuldade. E o padre viu a minha situação e disse: olha, meu filho, faça isso. todas as noites, antes de você se deitar, ali no pé da cama, reze três Ave Marias, pedindo a Nossa Senhora, que já naquela noite, e em toda a sua vida, ela mude a sua sexualidade, que ela refaça de noite, veja bem, de noite, enquanto você dorme, os estragos que foram feitos na sua sexualidade. Talvez meu irmão e minhas irmãs nem saibam disso, tudo que eu vivi. Porque ainda ontem meu irmão dizia, o Jonas, como eles chamam em casa, com o aberto, né? O Jonas era muito bonzinho. Era mesmo. Mas passei por tudo isso. Eu recebi daquele padre que foi o meu diretor do seminário o segredo para minha transformação. Simplicíssimo esse segredo. Três Ave Marias rezadas ali ao pé da cama, antes de deitar todas as noites. Para que Nossa Senhora, aquela que foi a esposa de José, transformasse durante a noite, enquanto eu dormia, atingindo inclusive lá o meu inconsciente, transformasse a minha sexualidade. E deixa eu dizer, gente, funcionou. Funcionou. Deixa eu ser mais ousado, explicar tudo para você. Todos vocês que me conhecem, todos vocês que me amam, que fazem questão de se aproximar, de apertar a mão, de receber um abraço, de me dar um beijo, vocês veem como, graças a Deus, eu transmito pureza. Eu transmito pureza. Mas veja o que é que Deus fez na minha vida. Não é que eu nasci puro desse jeito. Não é que eu não tenha sido estragado pela vida, como, deixa eu dizer, nós homens fomos. Eu também fui estragado, e eu comecei a dizer para você, eu tinha de 2 para 3 anos, eu brincava no quintal com aquelas meninas e mulheres prostitutas, eu já disse para você, só para você se recordar, a brincadeira mais inocente que elas faziam era brincar de médico, você já entendeu tudo. Como é que Deus transformou a minha vida? Através de Nossa Senhora. Foi fácil? Não foi fácil, não. Mas eu digo para você, funcionou. Funcionou. Já naquele ano, graças a Deus, eu larguei a masturbação. E fiquei anos a fio, liberto. Deixa eu dizer, foi bem mais tarde, por sem vergonhice, que eu voltei a cair nisso. Posso dizer, por pura sem vergonhice. Valeu a experiência de repente perceber que caiu, e valeu a pena se refazer, retomar tudo de novo com as três Ave Marias, ajoelhado ao pé da cama todas as noites. Receita facílima. Esteja você em que situação estiver, mesmo se você já é casado, pai de filhos, mesmo se você já é avô e percebe que a sua sexualidade continua desajustada, é desajustada, você viveu sempre uma sexualidade desajustada, gente, funciona, funciona. E deixa eu dizer então, para as mulheres, pode ser que você perceba, pela prática e bem prática, que o seu marido, que o seu esposo viveu e vive uma vida desajustada sexualmente, até com você no casamento, ele vive uma vida desajustada, ele quer fazer coisas com você no leito nupcial que você percebe que não são corretas, que não são de acordo com a natureza, que a maneira de se fazer com as prostitutas é aquilo que ele aprendeu em revistas, que ele aprendeu na rua, que ele aprendeu com vídeos que os colegas ficam comentando. Você precisa ajudar o seu marido. Se você consegue que ele entre nesta, de querer reajustar a sua sexualidade e rezar as três Ave Marias no pé da cama todas as noites, é ótimo. Mas se ele não quer, se você ainda não tem facilidade de fazer isso, faça você. Ele nem vai imaginar por que que é. Ele vai pensar até que é mais uma beatice sua. Desculpe dizer assim. Ele vai pensar que é mais uma beatice sua, que está lá no pé da cama rezando não sei o quê. Mas você estará rezando pelo seu marido, porque o sacramento do matrimônio fez de vocês uma só carne. Verdade ou não é? Vocês são uma só carne. E pela união conjugal vocês são uma só carne. Os filhos de vocês é o produto e o resultado de uma só carne. É uma célula sua e uma célula do seu marido. Os filhos de vocês são uma só carne, de vocês dois. Então você, pelo sacramento do matrimônio, você pode rezar pelo seu marido, até eu deixo de dizer, no lugar do seu marido. Numa coisa importantíssima que é a sexualidade, porque aí é que vocês são principalmente uma só carne. Você que é carne da carne do seu marido, você pode rezar por ele, para que Nossa Senhora, naquela noite, já comece a reajustar a sexualidade dele, e de dia para dia, de noite para noite, trabalhando inclusive no inconsciente dele, onde ele foi mais atingido, ele possa, pela graça de Deus, ser reajustado na sua sexualidade, pela presença, pela intercessão de Maria, que é mãe. Deixa eu dizer para você, nisso principalmente Maria é mãe. Se as Evas desse mundo, e se os Adãos desse mundo, nos desviaram na nossa sexualidade desde pequenininhos, e nós somos infelizmente homens desajustados a partir da nossa sexualidade, a grande obra que Deus quer fazer, através da mãe, através de Maria, através da esposa de José, é justamente o nosso reajuste a partir da nossa sexualidade. Deixa eu dizer, aí temos um pai que cuida de nós, ele também teve que se reajustar. Ele era homem como nós, homem masculino. Maria teve a graça de ser preservada do pecado original. Ele não. Ele teve o pecado original como nós temos. Ele teve que gramar como a gente. Ele teve que lutar como a gente. E quando chegou na época do casamento dele, Deus o escolheu para ser o esposo de Maria e para ser o pai adotivo do seu filho Jesus. Porque ele já tinha lutado, tinha lutado, tinha lutado, tinha lutado. Eu nem sei se José já era perfeito quanto à sua sexualidade, mas Deus confiou na luta dele até aquele momento para ser ajustado. E daí um homem justo. Até eu quero repetir para você, você não precisa ser logo perfeito, não. Deus precisa contar com a sua luta, com o seu esforço. E quanto mais nós fomos deformados, quanto mais nós fomos desviados, mais nós precisamos. Eu já estou pedindo já agora, Senhor, que tu venhas derramar o seu Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Para todos nós, Senhor, foi uma clareza. Isso foi muito claro. O Senhor mesmo, Senhor, é testemunha de que eu estou aqui com a Bíblia aberta para partir de uma passagem, mas o Senhor não me permitiu. Foi a partir daquela frase: José foi justo porque se ajustou à vontade de Deus. Já foi tudo isso dessa palestra que eu não imaginava. Senhor, estou agradecendo porque para mim mesmo e para todos os meus irmãos, e também para todas as minhas irmãs mulheres, casadas e as solteiras, foi uma clareza igual ao do sol. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nasceu muito arrependimento nos nossos corações, porque enquanto nós víamos a nossa história, Nós vimos, Senhor, a nossa história iluminada pela Tua Palavra. Nós vimos também, Senhor, quanta coisa errada aconteceu na nossa vida. Mas nós estamos, Senhor, aqui na mesma situação do filho pródigo. Quando voltou, até tendo ensaiado para dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. E o pai nem o deixou falar toda a frase, já foi abraçando, já foi fazendo festa. Igualmente, Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu José para pai adotivo do seu filho. Obrigado porque nos recebe assim. Obrigado porque esteve nos recebendo durante todo esse tempo, enquanto vinham na nossa mente e no nosso coração as barbaridades que nós fizemos, as mil coisas erradas que aconteceram na nossa vida. O Senhor já foi ao mesmo tempo nos abraçando, fazendo festa e dizendo: esse meu filho voltou. Pela palavra que eu lhe disse, ele está voltando. Ele está querendo se reajustar, ele está querendo se transformar, ele está querendo ser justo, está querendo reaver todo o tempo perdido, todo o tempo que ele foi estragado. Obrigado, Pai, por isso. E como nós sabemos que é só pelo Espírito Santo, só pelo Espírito Santo, estou pedindo que o teu Espírito Santo agora recaia sobre cada um desses teus filhos, especialmente sobre nós homens. Claro, quando o Senhor derrama o Espírito Santo, ele recai sobre todos, mas nós homens hoje precisamos de um derramamento todo especial do Espírito Santo, para nos decidirmos hoje a corrigir o desvio e reajustarmos em toda a nossa vida a partir da nossa sexualidade. Para isso, Senhor, derrama o Espírito Santo. Cada um de nós está pedindo, Senhor, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E por isso nós estamos pedindo: Espírito Santo, vem. Peça do fundo do coração e me faz novo, todo novo, renovado. E se você sabe que esse renovado é reajustado, até nós podemos cantar assim: e me faz justo, todo justo, ajustado em Jesus. Porque esse é o sentido. Mas é claro, vamos cantar como a música é: me faz novo, porque o Senhor quer ir além. O Senhor quer nos fazer novos, totalmente novos, como peças que foram sucateadas, porque é isso mesmo que aconteceu conosco. Nós fomos sucateados, o mundo, a tentação, o inimigo nos sucateou desde menininhos, e o Senhor vai pegar sucata no ferro velho, vai pegar sucata no ferro velho e trabalhar em nós, colocar-nos no torno, às vezes até mesmo na forja de novo, para nos fazer novos. Peça original. O que é impossível na mecânica é possível para Deus. Pegar uma peça que virou sucata e passá-la, não sei, pelo torno, pela fresa, até mesmo voltar lá ao fogo da forja para fazer o original. E me faz novo, só os homens, todo novo, renovado em Jesus. Espírito faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Uma vez mais, e me faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo. Sim. Todo novo, renovado em Jesus, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Graças a Deus nós temos muitas mulheres, mulheres já senhoras, mulheres moças, mulheres meninas, perto de nós homens. Cantem vocês agora por nós. E o faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Não é para você. Espera um pouquinho. Não era rezar para vocês. Cante para nós homens. Estende a mão para um dos homens que está perto. Tem muito mais mulheres do que homens. Estende a mão. E o faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E o faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo, pede Espírito Santo sobre eles. Santo, pede, pede, pede, pede. Só o Espírito Santo para ajustá-los. Santo vem, Espírito de Deus. E vai rezando. Estenda sua mão e vai rezando agora com as suas palavras. Sim, Senhor, porque nós todos homens precisamos de oração, Senhor. De muita oração. Precisamos de oração de mãe. Precisamos de oração de irmã. Precisamos de oração de esposa. Precisamos de oração de companheira, Senhor. Porque o mundo nos estragou. Muitas Evas nos estragaram. E muitos Adões nos estragaram, Senhor. E hoje nós precisamos da oração pura, da oração sincera das nossas mães, das nossas esposas, das nossas irmãs, das nossas companheiras de vida, de serviço. Precisamos da oração da mulher, Senhor. Da mulher renovada pelo Espírito Santo. De Eva para Maria. Sim, precisamos, Senhor, dessa oração, nós homens. E obrigado, Senhor, porque estamos recebendo oração agora. Nós sabemos que é um momento de oração eficaz, Senhor. Porque o Senhor despertou nos nossos corações a vontade de nos tornarmos justos, ajustados, Senhor, reajustados a partir da nossa sexualidade. Sim, Senhor, nos faz novos. Faz-me novo, Senhor. Eu preciso. Me faz novo, Senhor. E aqui está o momento de decisão, Senhor, onde nós homens nos decidimos a nos deixar reajustar. Sim, Senhor, eu quero me ajustar. Eu quero me tornar justo, Senhor, em toda a minha vida, ajustado como José, à tua vontade, ao teu plano, aos teus mandamentos, ao teu projeto, Senhor. Sim, eu quero me ajustar. E é todo um trabalho de me reajustar, Senhor, ao teu projeto, ao teu plano, como homem, como esposo, como pai, como jovem. Eu preciso, Senhor, eu quero, como padre, eu preciso, Senhor, eu quero me reajustar aos teus projetos, ao teu plano, Senhor. Mas para isso eu preciso do Espírito Santo. Então derrama sobre mim, o Espírito Santo. Enche-me com o Espírito Santo. Faz-me um homem cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu preciso. E obrigado porque as mulheres estão pedindo pelos seus irmãos homens, porque nós precisamos, Senhor. Obrigado porque mãos femininas. Obrigado, Senhor, porque corações femininos. Obrigado, Senhor, porque mentes, porque vozes femininas estão rezando por nós agora. Obrigado porque Maria, a tua mãe, está rezando por nós, está orando, está intercedendo por nós. E as santas mulheres, Senhor, desde as santas mulheres da Bíblia e as mulheres santas todas que nós tivemos em todo o cristianismo até hoje, Senhor, que temos ainda hoje no meio de nós, no mundo de hoje, Senhor, elas estão orando por nós nessa maravilhosa comunhão dos santos, desde as mulheres santas da Bíblia até as mulheres santas de hoje, Senhor, passando por todas as mulheres santas do cristianismo, Senhor. Na comunhão dos santos, essas mulheres estão orando por nós, porque tu queres obra nova em nós, Senhor. Tu queres que nós sejamos justos como José, e para isso nós precisamos, Senhor, ser reajustados. Reajustados. Obrigado, obrigado. E nós homens vamos cantar do fundo do coração. Nós homens vamos cantar e me faz, e as mulheres cantam e o faz, porque assim é o corpo cantando, cantando. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem. estamos vivendo um momento único nas nossas vidas. Estamos vivendo um momento único nas nossas vidas. É um momento de decisão, onde a gente se decide, não somos ainda perfeitos, não, nós não somos ingênuos. Mas esse é o momento da decisão, e tudo parte do momento de decisão. Assim como nós fomos concebidos, na hora que a célula masculina do nosso esperma se uniu ao óvulo de uma mulher, foi aí que aconteceu uma criança. Cada um de nós nasceu disso. Cada um de nós nasceu disso. Fomos fecundados assim, fomos concebidos assim. Igualmente, tudo nasce de um momento de decisão. Quando há decisão, há fecundação. Quando há decisão, há concepção. Algo novo, totalmente novo, foi concebido agora por obra do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Algo novo, totalmente novo nas nossas vidas, de homens, mas também de mulheres, foi concebido agora por obra do Espírito Santo. Foi concebido agora por obra do Espírito Santo. Graças a Deus. Por que isso? Porque nós tomamos a decisão. Nós nos decidimos. Graças a Deus. Estamos no momento de decisão, onde nós nos decidimos a deixar que o Espírito Santo nos reajuste como José. Nós nos decidimos a buscar o nosso reajuste. Deixa eu dizer, nós não podemos deixar tudo para o Espírito Santo, não. Sem ele nós não fazemos nada. É como ferro. Meu avô era ferreiro. O senhor Roberto Pacheco, Dono Roberto Pacheco, português, descendência portuguesa, trabalhador toda a vida, pai da minha mãe. Ele era ferreiro. E daí gerou mecânicos, né? Meus tios mecânicos, meu irmão mecânico, meus sobrinhos mecânicos. Só eu que fui ser padre. Uma outra mecânica. Pesada. Essa é mecânica pesada. Gostei. Gostei, me ajudou. Então, e eu menininho, além das outras artes, eu tinha artes bonitas, né? Eu menininho fazia questão de ver meu avô tirar o ferro em brasa da forja, aquele ferro saído da forja, porque naquele tempo era assim. E ali em cima da bigorna, e eu gostava tanto da bigorna, nem sei se você sabe o que é bigorna, né? Em cima da bigorna, tanto assim que meu avô me fez uma bigorninha. Quando eu era menino, desse tamanhinho assim, eu tinha um palmo, mas uma bigorninha bem feita mesmo, porque eu adorava ver meu avô trabalhando na bigorna. Ele pegava justamente a torquês e o malho para dar forma ao ferro. Eu ficava admirado naquela simplicidade de menino, ver o meu avô fazer o que ele queria com. Era uma arte. Somente que isso acontecia, e só acontecia porque o ferro tinha estado no fogo, na forja. Gente, essa é a parte do Espírito Santo. O Espírito Santo é como fogo, ele é o fogo que nos esquenta, atinge as nossas moléculas, e daí nós ficamos como ferro em brasa, mas daí é preciso ser trabalhado. O ferreiro somos nós. Não teremos o corpo, não. Eu, homem, você, homem. Eu, homem, você, homem. Você, homem. Precisa ser o seu próprio ferreiro. O seu próprio construtor, como José. Quem vai se reajustar somos nós. Eu dizia, a partir da nossa sexualidade. Mas deixa dizer, não é só a sexualidade, não. Porque nós somos desviados na nossa sexualidade, fomos também na nossa afetividade, gente. A nossa afetividade foi transtornada. Infelizmente, nós homens não sabemos amar. O nosso amor é misturadíssimo com sensualidade. Parece que a gente não sabe amar sem misturar com sexo. Infelizmente, por causa do desvio desde quando nós éramos menininhos. Se eu mandasse levantar a mão, os homens que, como eu, foram atingidos na sexualidade lá pelos 2 anos. Ah, vamos levantar a mão. Quais foram os homens que lá pelos 2 anos, 3 anos, já fomos tenha coragem, seja homem nessa hora. É. Bem alto, bem alto. Bem alto, levanta. Os que pelos 2 anos, entre 2 e 3 anos. Levanta o pessoal que pelos, talvez você não se lembre, que pelos 4 anos já foi transviado na sua sexualidade. O pessoal que pelos 6, 7 anos foi transviado na sua sexualidade. Os meninos que pelos 9, 10 anos foram transviados na sua sexualidade. Vai ficando com a mão levantada. Está vendo? Acho que não sobra ninguém. Se sobrou é porque está mentindo, não está esquecido. Está esquecido. Ou você teve uma grande graça de Deus. Confissão geral. Confissão geral. Daí, gente, a nossa afetividade também. A nossa afetividade também. Foi muito desviada, muito. A gente, infelizmente, mistura demais amor e sensualidade. E a gente, muitas vezes, não consegue amar com amor puro. O nosso amor é muito misturado com sensualidade, muito misturado com sexualidade. Também por causa do bendito termo fazer amor. Todo mundo sabe, infelizmente, o que significa. Que não tem nada a ver, mas... E daí o nosso amor misturar-se muito com egoísmo. Nós homens somos tremendamente egoístas. Somos. Somos. Mas ao mesmo tempo, deixa eu dizer... E as mulheres, me desculpem, porque aí nós ganhamos. É muito mais fácil reformar um homem. É muito mais fácil reformar um homem. Porque nós somos como ferro. Quando vai ao fogo, ele fica. Ferro em brasa, daí ele pode ser reajustado. Não sei o que digo, não, é a própria psicologia e é a prática que diz que infelizmente a mulher é como madeira, muito mais fácil de trabalhar, mas quando queima, queima mesmo, infelizmente. Deus as guarda, Deus as preserva, e Deus as preserve mesmo, não se deixe queimar, não se deixe queimar. Claro, Deus é Deus. Nós tivemos uma Maria Madalena, a primeira que viu Jesus depois da sua ressurreição, que foi anunciar. Deus é Deus, mas que humanamente é muito mais difícil, é muito mais difícil, muito mais difícil. Deixa eu dizer, graças a Deus, nós homens, que nos mostramos durões, graças a Deus, por dentro, somos moles. O fogo do Espírito Santo, gente, quando nos pega, nos amolece. A conversão para nós homens é muito mais fácil, e você mulher, acredite nisso. É que talvez ele nunca foi atingido realmente pelo Espírito Santo. É porque talvez os desvios que ele teve na sexualidade, e daí na afetividade, e daí entrou para os negócios, o transtornou de tal maneira que o fez durão. Mas acredite, esse durão é só por fora. Muitas vezes esse durão é rebeldia. Não é outra coisa, é rebeldia. Rebeldia contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus, contra o plano de Deus. Que a própria tentação o fez assim. Mas graças a Deus, quando a graça da conversão acontece, quando o derramamento do Espírito Santo acontece, é igualzinho fogo, não há ferro que resista ao fogo, ele se torna mole, todas as moléculas são atingidas, e daí se dá ao ferro a forma que a gente quer. É só trabalhar bem. Mulheres, aproveitem disso e trabalhem os seus maridos, e por amor de Deus, não deforme o seu namorado. Não deforme o seu noivo. Não queira acrescentar agora no seu namoro, agora no seu noivado. Não queira acrescentar ainda mais a tudo aquilo que o mundo já fez naquele que vai ser o seu esposo. Se você quer apenas um rapaz de programa, problema seu. Se queime, Mas se você quer um esposo, se você quer pai dos seus filhos, você não pode fazer com ele o que o mundo fez. Você não pode fazer com ele, você que é namorada, você que é noiva, você que quer levar uma coisa a sério com ele, você não pode fazer com ele o que as meninas de programa fazem, o que as mulheres de programa fazem. Você não pode. Você não pode apenas fazer como aquelas que ficam. Você está reajustando um homem que, deixa eu dizer, foi deformado pela vida. A partir da sua sexualidade, você está reformando um homem, renovando um homem para ser o seu esposo, para ser o pai dos seus filhos, para ser o cabeça do seu lar. Então é uma obra linda. Você, menina, você não pode ser a Eva e você não pode ceder facilmente, porque, deixa eu dizer, o rapaz vai forçar a barra, vai, porque ele aprendeu a vida inteira assim, ele aprendeu a ser homem dessa forma. Ele aprendeu a ser homem dessa forma. Então ele vai fazer de tudo, ele vai tentar. Você precisa ser firme. Você precisa aprender a dizer não, não, não, não, não. Se é que realmente você quer um esposo e um pai para os seus filhos. Agora, desculpa, se você quer apenas programa, então, só não vou dizer aquele nome feião que a gente costuma dizer, mas se queime. Se queime, o problema é seu. E deixa eu dizer que para você vai ser muito mais duro sarar a queimadura. Infelizmente, o homem se sai muito bem depois das experiências deformantes na sua sexualidade, e a mulher não. Vocês até nos tomam como injustos. É que a nossa natureza é essa. A gente se sai muito bem depois de uma experiência totalmente errada na sexualidade, e você não. Porque Deus fez justamente você, mulher, para ser as nossas educadoras. A partir de Maria foi sempre assim. Você não pode ser Eva, você tem que ser Maria desde o namoro, desde o namoro. E a primeira beneficiada vai ser você. E a primeira beneficiada vai ser a sua família, vão ser os seus filhos. Queira um José ao seu lado. Se decida a formar um José ao seu lado. Nem espere já receber um José formado, não. Aceite, porque a nossa realidade quase que 100% é isso. Aceite receber um homem deformado pela vida, para reformá-lo, para ser o José da sua vida. É uma decisão dura, difícil, trabalhosa, sofrida, mas linda. Você não imagina a alegria que você vai ter? E principalmente, o que você vai sentir quando no céu, diante de Deus, você disser: Senhor, está aqui o meu José. Não foi mole fazê-lo José. Não foi. Maria, minha mãe, para a senhora foi mais fácil formar o seu José. Para mim foi duro formar esse José, mas obrigado. Obrigado porque nós vencemos, Maria. Nós vencemos, Maria. Você vai poder dizer para o próprio São José: olha, São José, não foi fácil fazer o meu José como o Senhor, mas nós vencemos. Vai ficando em pé, e agora nós homens e vocês mulheres vamos cantando: e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Você, mulher nova, e me faz nova, você, toda nova, renovado em Jesus. E nós homens, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito. Levanta os seus braços e me faz novo, me faz nova.